para uma unidade da justiça no 096, reporte Thiago de João com câmera. Para ingressar em Interlagos, Suporte visual, por favor.

三三零零零五七三八七。 小周管江河的关注要空啊，闹到谁？ 喂，先生，喂，还是这个在听到的三三零零零五七三八七。 所以咱们听到的三三零零零五七三八七。

Corona 346, alô 40, libera direito 7643, número 1, 2, 1, 2, Manaus, Brasil. Fala, Fábio, do Norte, com 43. Mais uma vez, essa é uma ação de identificação, vem na por hoje, como é que eu vou contar. Thank you. 4, sendo identificação dessa via Bonegiano, quero um jeito de usar o 5-0. ótima companhia. São 3804, recebendo as restrições na chegada da montanha do sul lateral. Salvadores do 2771, passou o cero, baixou o trabalho. Ali, 2771, bom dia, buscado, pouso autorizado, 0, 1, 2, 0, graus, 1, 4. Usado, pouso 1, 0, azul, 2771. Estou lá. mesmo tempo. Emissão 0 Romeu, número 10, com estabilidade. próxima página. Valeu, eu tenho que ser verdade. Você tem que ter uma base de telefone. Escuta, vamos ver.